I was in the winter of my life, and the men I met along the road were my only summer. At night, I fell asleep with visions of myself dancing and laughing and crying with them. 3 years down the line of being on an endless world tour, and my memories of them were the only things that sustained me, and my only real happy times. I was a singer, not a very popular one. I once had dreams of becoming a beautiful poet, but upon an unfortunate series of events, saw those dreams dashed and divided like a million stars in the night sky that I wished on over and over again, sparkling and broken. But I didn't really mind because I knew that it takes getting everything you ever wanted and then losing it to know what true freedom is. When the people I used to know found out what I had been doing, how I had been living, they asked me why. But there's no use in talking to people who have a home. They have no idea what it's like to seek safety in other people. For home to be wherever you lie your head. I was always an unusual girl. My mother told me I had a chameleon soul. No moral compass pointing due north. No fixed personality. Just an inner indecisiveness that was as wide and as wavering as the ocean. And if I said I didn't plan for it to turn out this way, I'd be lying. Because I was born to be the other woman. Who belonged to no one. Who belonged to everyone. Who had nothing. Who wanted everything. With a fire for every experience and an obsession for freedom that terrified me to and pushed me to a nomadic point of madness that both dazzled and dizzied me. Yeah. there's life in art. Drink all day and we talk till dark. That's the way the road dogs do it, right till dark. Don't leave me now. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão do Cubo aqui na Rádio AS, como é habitual às segundas-feiras. Na primeira hora do Cubo vamos ter aqui um mini destaque ao último trabalho dos suecos Graveyard e a segunda hora vamos ter dois convidados, são eles João Fino e Bruno Jorge Reis, que nos vão falar da peça que vai estrear esta semana no Estaleiro Teatral, no Parque Dom Pedro, em Aveiro, do Teatro Efêmero. Começámos a emissão de hoje com Lana Del Rey, ela que está a ver no mês de dezembro o primeiro álbum editado em maio, uma reedição agora revista e aumentada, justamente com o primeiro tema que compõe este segundo CD de extras, chama-se Ride. Apresentámos aqui a versão do vídeo, a versão completa deste duplo CD. Seguimos em frente com uma banda da Nova Zelândia, foram precisos 5 anos para eles regressarem, são os The Datsuns, valeu a pena a espera, este é o quinto e melhor trabalho da banda. O álbum chama-se Dead Rattle Boogie, vamos ficar com o tema Fool's Gold. Oh, Este é o terceiro trabalho para o grupo sueco, chama-se Lights Out, os regressos dos Graveyard. Ouvimos dois temas, Slow Motion Countdown, Hard Times Loving, e vamos ouvir ainda An Industry of Murder. O regresso em grande dos Graveyard, que lançam este trabalho através da Nuclear Blast. Chamam-se Japander, este é o álbum Beat Slimes and Rice e apresentam-se no próximo dia 18 na Zé dos Bois em Lisboa pelas 22 horas. Este tema chama-se Fierce of All. Really sorry, but I didn't mean to hurt you. foram os Japander, I'm Not Really Sorry, são os Japander que vão estar, portanto, no próximo domingo e dia 18 na Zé dos Bois, em Lisboa. Bodrice Back to Mono é o novo trabalho dos Non, um trabalho pesado, abrasivo e cheio de noise. Vamos aproveitar este tema um bocado abrasivo para vos dar algumas propostas para a nossa agenda nos próximos tempos. Já na próxima sexta-feira, 16 de novembro, às 23h30, no Cais do Paraíso, um concerto de uma banda de Aveiro, Moonshiners. Na próxima quarta-feira, os The X tocam em Lisboa, na Zé dos Bois, mais uma vez. Foram precisas 3 décadas, 30 anos, para que a estreia em Portugal acontecesse. Também na Zé dos Bois, dia 22 de novembro, US Girls, que estreámos na semana passada no Cubo, com Slim Twig. Em novembro, de 14 a 18 de julho, os franceses Le Skaton Band regressam a Portugal. Assim, temos vários concertos espalhados por todo o país. Começa no Salão Brasil, em Coimbra, dia 14, pelas 22h30. Depois, Tribeca, no Porto, a 15 de novembro, pelas 23h. Segue-se no dia 16, Espaço Nova Geração, em Baile de Câmara. Prossegue a digressão na FNAC de Braga pelas 18 horas a 17 de novembro e depois à noite pelas 23h30 no Castros, em Esposende. Dia 18 de novembro apresentam-se na FNAC Shopping em Matosinhos pelas 16 horas e depois não param, vêm para o bar às 22 no espaço B2. A Pontiac, uma editora e promotora do Porto, apresenta no Plano B, quarta, dia 28 de novembro, pelas 22 horas, Slow Magic. Daqui a bocadinho vamos passar um som desta banda. Sábado, 17 de novembro, no bar Carpe Diem em Santo Tirso, vamos ter pelas 22 horas o lançamento do livro Em Trânsito, em Morte, de Ivo Martins. O concerto, depois, a seguir às 22h30, está a cargo dos Two White Monsters Around a Round Table, Henrique Fernandes e João Pai Filipe, bateria e contrabaixo. No dia 27 de novembro, temos a estreia em Portugal dos Black Keys no Pavilhão Atlântico e também nesse dia, em Lisboa, vamos ter Alvanoto, um elemento da eletrónica contemporânea, no Teatro Maria Matos. Foram as nossas propostas para a agenda cultural, escolham aquilo que vos parecer mais fixe e tenham uns bons concertos, o mês de novembro que está mesmo carregadinho de concertos e de apresentações por todo o país. Leatherette. Warm Leveret é o novo trabalho dos Non, o projeto do Bud Rice, que já colaborou com muitas bandas, entre os quais Current 93 e Death in June. É o regresso de Boyd ao estado noise, ao estado mais abrasivo que ele tem. Warm Leveret. Warm Leveret. Leatherette, hear the crushing steel, feel the steering wheel. Hear the crushing steel, feel the steering wheel. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Melts on your burning flesh. You can see your reflection in the luminescent dash. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. A tear of petrol is in your eye. The handbrake penetrates your thigh. Quick, let's make love before we die. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Ficou este Warm Leatherette e Back to Mono, este o primeiro tema que passámos, que dá nome ao último trabalho de Non. Estamos já com Amon Ra, o tema chama-se Ritual, eles que foram uma das grandes surpresas do Amplifest e que para a semana iremos aqui proceder a um pequeno repórter que a Jess Viana teve lá no fim de semana do Amplifest, sábado e domingo, e vai-nos contar, deixou-nos aqui uma mensagem para a gente contar o que se passou. Foi um festival que surpreendeu muita gente, já tinha acontecido isso no ano passado. Amplifest, um dos principais festivais portugueses que marca pela diferença. Para já fica então os Amon Ra. Programa Cubo aqui na Rádio AS, às segundas-feiras entre as 10 e meia-noite. Deixem-se ficar, a segunda hora vamos ter aqui dois convidados, são eles João Fino e Bruno dos Reis, que nos vão falar da peça que vai estrear no Estaleiro Teatral do Teatro Efêmero, sobre um bailarino russo chamado Nijinsky. Thank you. o tema Ritual dos Amen-Ra, que estiveram presentes no Amplifest. Para a semana então fica aqui uma pequena reporte deste festival. Bem a propósito, bem esta versão de Bod Rice, há bocado estreámos aqui o último trabalho dos Non, do Bod Rice, Back to Mono. Este é um tema antigo do Bod Rice, Total War, aqui revisto e muito bem revisto por um projeto de Aveiro chamado Our Chamber. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Anfang dieses Jahres begannen die Menschen in Nordafrika und Nahost in ihrer Region die politische Ordnung entscheidend zu verändern. Im März wurde Japan von einem gewaltigen Erdbeben, einer furchtbaren Flutwelle und in der Folge einer verheerenden Reaktorkatastrophe heimgesucht. Im Herbst wurde der 7-milliardste Erdenbürger geboren. Dies sind nur ganz wenige Ausschnitte aus dem zurückliegenden Jahr. 2011 war ohne Zweifel ein Jahr tiefgreifender Veränderungen. Das gilt auch für uns in Europa. Hier hält uns unverändert die Schuldenkrise der Staaten in Atem. Trotz aller Mühen dürfen wir nie vergessen, dass die friedliche Vereinigung unseres Kontinents das historische Geschenk für uns ist. Es hat uns über ein halbes Jahrhundert Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit, Menschenrechte und Demokratie gebracht. Diese Werte können wir auch in unserer Zeit gar nicht hoch genug schätzen. Gerade jetzt nicht, wo sich Europa in seiner schwersten Bewährungsprobe seit Jahrzehnten befindet. Wo sich, wie ich weiß, viele von Ihnen Gedanken um die Sicherheit unserer Währung machen. Total war. foram os Auro Chamber, Total War do Bodrice. Já estamos com Slow Magic, o tema chama-se On Your Side, eles que vão estar então no Plano B no próximo dia 28, pelas 22 horas, é uma quarta-feira, bilhetes a 8€, a organização é da Pontiac. Já tínhamos anunciado que o mês de novembro ia ser bastante concorrido. Para que não nos escape nada, temos mais um microvolumes pelas 19 horas, no dia 15 de novembro, no Centro Comercial Stop, no Porto, portanto na sala 307, é o microvolumes. Para quem não sabe, são pequenos concertos que incluem um jantar pela quantia singela de 6€. Desta vez vamos ter da Hungria Gergely Suto e também da Checoslováquia Janik Barman. Side dos Slow Magic, que vão estar então no Porto no dia 28 de novembro, organização da Pontiac. E por falar na Pontiac, que lançou este ano os Savannah, que vão rodar agora a seguir com o tema Run. E ao final da primeira hora, já estão aqui os nossos ilustres convidados, que vão marcar aqui uma mudança no cubo. O cubo vai deixar de ser só musical, parte musical. Vamos falar também de outras artes de palco, como o teatro, e é para isso que está aqui o João Fino e o Bruno dos Reis. Fiquem connosco para a segunda hora. Oh, man, to fade away, all these friends. Já a segunda hora do Cubo, uma segunda hora que vai marcar aqui uma mudança de cúbica. Vamos deixar de ser um programa restritamente musical, vamos passar a outras artes como o teatro, e já estamos aqui em estúdio. Obrigado por terem vindo, João Fino, Bruno dos Reis, que fiquei mesmo agora a saber que é o único ator desta peça, Nijinsky, o Bobo de Deus, que vai estrear no Estaleiro Teatral de Aveiro, ali no Parque Dom Pedro, no próximo dia 16. Daqui a um bocadinho já vamos à conversa, vamos desgostar um bocadinho desta música, e vou tirar a minha capa da chuva. A música da segunda hora é toda da responsabilidade do Fino. Para começar, as propostas musicais de Fino enquadram-se perfeitamente, portanto já te safaste de uma. Obrigado por teres vindo aqui à Rádio Age, ao Cubo. Obrigado, é a primeira, és dos primeiros convidados que eu tenho aqui de fora do circuito musical, mas não é só teatro, tu fazes música, não sei se descendes de uma família já com algum nome, pelo menos a nível nacional, posso bem dizer isso. Pelo Sim. menos o Artur Fino. As artes para ti foram desde cedo aquele velho ditado, desde pequenino que se trouxe pepino. Acho que sim. Não só o meu tio, até em relação ao teatro, o meu pai, conjuntamente com o meu tio e uma série de amigos, foram de certa forma os fundadores do SETA, ainda antes do período de 25 de Abril. O meu pai também trabalhou como ator profissional em Lisboa. Portanto, no tempo da ditadura, um tempo difícil. Sim, sim. E já nessa altura eles faziam teatros, peças de teatro que não seriam propriamente o politicamente correto e foram açoitados algumas vezes por isso. E acho que a minha influência do lado do teatro vem muito da minha família. Assim, mesmo o meu avô e a minha avó já no campo já faziam teatro. O meu pai já foi ator profissional e foi encenador a vida toda, ainda é. E pronto, é daquelas coisas, tipo, levava-me quando era pequeno a ver as peças dele e essas coisas. Nós nessas idades somos pequenas esponjas e nem nos apercebemos, mas estamos a absorver. Exatamente, exatamente. Pronto, e mais tarde, mas foi apenas muito mais tarde que eu decidi enverdar por um percurso vincadamente teatral. Portanto, eu nem sequer pensava em seguir nada. E quando terminei o liceu, na altura, entrei em desenho, mas era na altura que tinha 18 anos e queria era surfar. E não me imaginava desenhar para ganhar a vida. Até porque para mim o desenho é uma coisa que me dá uma espécie de um tricô, uma coisa que me relaxa, que me deixa ficar a pensar. É uma espécie de um diálogo, sozinho, um monólogo. E então houve uma altura que surgiu numa conversa casual com um amigo aqui da Aveiro também, que me falou da escola no Porto. E pronto, e desde essa altura, a partir do momento em que entrei na escola e fiz o curso e até agora todos os trabalhos que tenho feito têm sido mais na vertente teatral. Por acaso falaste agora, tocaste num assunto que é assim, fostes para o Porto estudar, geralmente quem sai da Aveiro não volta, tu ficaste, sim. Foste ficando sempre por aqui, sim, já te conheci há bastante tempo de vista, foi mais tarde que a gente se conheceu, sim, mas sim, sim, eu sim. Sei que sempre tiveste atividades aqui em Aveiro, sim. E também, mesmo não só de teatro, fora. Mas principalmente de música. E depois também sei que fizeste cinema. Sim, tive... Não sei se fazes pintura ou outras artes, escultura... Não, escultura ainda não me atrevi. Portanto, depois do... Estávamos no Porto. Estávamos no Porto, exatamente. E vieste para Aveiro? Sim, eu mesmo quando estava no Porto... Nunca sentiste necessidade de sair? Se calhar agora estava na moda que o nosso governo está-nos a mandar lá para fora. Sim, mas... Eu, sinceramente, sempre quis dar alguma coisa à cidade onde cresci. E, tal como aos teus antepassados, posso dizer. Sim, de certa forma, claro. E mesmo quando estive nos 5 anos que passei no Porto, e em outros sítios onde estive por questões de trabalho, tinha sempre um pé lá e um pé cá. E havia sempre projetos a acontecer aqui. Porque de facto é uma cidade que, apesar de tudo aquilo que se diz contrário à cultura, existe, costuma-se dizer de Aveiro que é das cidades que tem mais, por exemplo, no caso da música, que tem mais músicos do que, diz que tem mais artistas do que público até. E de certa forma, isso não é um bocado exagerado, mas não deixa de ser verdade. Existe muita gente no campo da pintura, eu também conheço um bocadinho, sei que há muita gente. Muita no gente. Campo da música há muitos músicos, mas realmente há poucas bandas que saem para fora. Que saem para que fora, exatamente. Tudo, exatamente. Que mostram o seu trabalho. Isso a partir dos anos 2000, eu lembro que na década de 90 havia muita facilidade nas bandas em ensaiar meia dúzia de temas e vir mostrar o trabalho. Aliás, o teu caso é um bocado particular porque tens uma banda, a Easy Lizard, que gravam muito pouco, mas tocam e não acabam, tocam sempre ao vivo, vão sempre, todos os anos tocam, dão sim, concertos, vamos fazer nos concertos e já existem há uns aninhos. Já. Não sei se trouxesse aqui no teu pacote tenho, musical. Por acaso, tenho um tema. Por acaso, vamos começar já agora para apresentar, para não nos perdermos, foi Queens of Stone Age, passados Led Zeppelin. Estamos nos clássicos e agora estamos a ouvir Queen. Portanto, a música vai ser só um pano de fundo aqui para uma conversa entre que se espera que dure até à meia-noite. Contigo trouxeste Bruno de Reis, que é ator, é estudante, acho eu. Ainda estás... Estudante, mais ou menos. Sim, estudante pouco. Sendo estudante, sim. Sim. Mas para aqui, para este caso, para te apresentares ao vivo, ao vivo, mas num palco sozinho, é preciso estudar. Mais ou menos sim, depende da quantidade de presunção que tenhas. Podes de facto não saber nada do assunto e podes sentar, que é mais ou menos aquilo que me acontece a mim. Ou não me vai acontecendo a mim, mas tive a experiência que tenho, vem para aí, não sei, talvez há 7, 8 anos. com o Gretua, primeiro, depois... Já é bastante tempo também, já não estamos a falar com uma pessoa a iniciar a carreira. Se bem que tive um ano e meio sem fazer nada, penso eu, para aí um ano e meio ou qualquer coisa assim, que foi aliás aquilo que me deu vontade de pegar neste texto, foi precisamente não fazer teatro há demasiado tempo. Sobre ter capacidade ou não para ir para cima do palco sozinho, é uma coisa que vamos ver na sexta-feira, acho eu. Sabes que a memória é um bocado traiçoeira, e quando já não fazes, neste caso, por exemplo, teatro há um ano e meio ou há dois anos, tu pensas para ti próprio, eu até fazia teatro, e até era mediocremente bom a fazer teatro, não sei se posso utilizar essa expressão, mediocremente bom. E a fabulação que fazes ti mesmo é um bocadinho maior, ou não corresponde assim tanto à realidade. E depois pegas um texto em que estás sozinho no palco, que é muito diferente, muito, muito, muito, muito diferente. Porque é a primeira, mesmo a primeira vez que vais fazer sozinho, um monólogo? Sozinho, sim. E é um monólogo que se diz. Eu sou leigo, completamente leigo em teatro, atenção. É para ele e para mim, ambos. É o primeiro monólogo que trabalhamos, ele na parte da ator e eu na parte da encenação. Da encenação. E levanta muitos desafios. Mas já fizeste encenações? Aliás, o Rouge, que é uma espécie de... Hoje é uma fusão... Fusão entre música e teatro, sim. Também é uma obra tua. Sim. Restritamente tua. Até certo ponto, não restritamente, até certo ponto é uma obra minha, a partir de uma certa altura é uma obra minha com outras pessoas. Um deixou de ser tua, não é? Teria que deixar de ser minha a partir de uma certa altura, porque eu sabia que as minhas capacidades enquanto músico iriam só até um certo ponto, e foi aí que eu decidi chamar... Quem de direito reais, música. Eu tenho que meter aqui a música. Agora é Beirute. Não sei se vai ser uma pergunta ingênua, mas um ator cria-se, tem-se nascer já com aquele símbolo, ou uma pessoa, se calhar aos 40 anos, pode ser ator. Aprende-se a ser ator. Nunca vais ser aos 40 anos, porque tu fazes teatro desde que conheces pessoas. Estás a perceber? Tu inconscientemente. Sim. Mas quer tu queiras, quer não, fazes teatro desde que conheces pessoas. Por isso nunca é aos 40 anos. Agora, claro que há uma série de coisas que... Há coisas que se aprendem, de facto. Pois. Técnicas relacionadas com... tal como um bailarino tem que aprender certo tipo de saltos. Tal como um músico tem que aprender, ou pelo menos tem que perceber minimamente o braço da guitarra, tem que perceber alguma coisa de acordes, um ator tem que ter certas coisas tecnicamente, mas por acaso, falham como ferramentas na música utilizar. Hoje em dia, como vocês devem saber, a técnica, os computadores ajudam-te, tu podes fazer, se não souberes música, tens um computador para auxiliar, não há efeitos, é o corpo e a voz de um ser humano. Estás a falar no caso do teatro. Sim, no caso do teatro. Pronto. Exatamente, é a grande diferença. Eu, para mim, sempre tive a técnica como uma ferramenta, não como uma parte principal. Eu acho que continua a ser, para mim, ao ver teatro, ao encenar, continua a ser mais importante a pessoa e aquilo que ela tem para dar e para comunicar e a vontade que ela tem de comunicar. De facto, o teatro é necessário querer comunicar. Porque senão vamos apenas ver pessoas a representar para o umbigo... Para o ego. Para o ego. Exato. Isso também acontece muito. Eu não gosto disso. E isso acontece, eu pelo menos noto isso na música, no teatro, pronto. Acho que é assim... Mas acho que acontece... De certa forma estão todas interligadas e há pontos comuns em todas. E aquilo que falas no teatro vais encontrar na música e vais encontrar na pintura e na escultura e na dança e no cinema. Porque elas são como irmãs, têm todos os géneros comuns. Pois há as variantes que são a forma como se expressa, não é? Através do instrumento, através da voz, através do corpo. No caso, talvez, da pintura e da escultura, não é? Acho que é uma coisa mais individual. Acho que um ator de teatro, principalmente, que está com o público à frente, é totalmente diferente, não é? Sim, e mesmo no processo criativo, porque é uma coisa de partilha e é necessário também muito dar muito aos outros. Quanto mais um ator der ao outro, mais a peça vai ser potenciada. Portanto, eu vejo o teatro um bocado como um micro-universo da sociedade, ou seja, as pessoas são grupos de pessoas, muitas vezes muito diferentes umas das outras, mas que têm que servir um bem comum. E acho que, de certa forma, o teatro poderia ser visto como uma metáfora para uma sociedade mais ideal. Ideal não existe, porque depois tens sempre exato. Os indivíduos dentro do grupo, não é? Mas acho que serve... E eu vejo isso nas pessoas que nunca fizeram teatro e nesse que, caso estás a dizer que o individualismo é negativo para o teatro e até para, é, para qualquer coisa. Sim, mas não sei porque... A não ser que seja um... Mas mesmo no caso de um monólogo... O individualismo nunca vai ao extremo porque o Bruno só, não depende só dele. Principalmente no espetáculo com o Nijinsky, que está interligado com a música e com a luz, e tudo faz parte do mesmo. Portanto, sei lá. É... Antes de falarmos da peça, tenho só duas questões então para te pôr, que não têm nada a ver com esta peça nem com teatro. Neste caso, é uma sobre o Jay-Z Lizard. Vamos ter novidades em breve, não vamos? O resto da malta não está aqui, mas eu acho que posso levantar um bocadinho. Nós há uns tempos ficámos sem um guitarrista, entretanto experimentámos um outro rapaz, mas... Pois há aquelas questões da química, simplesmente as coisas não funcionam. Não funcionam. E há coisas. Mas já sei perfeitamente que vocês não vão desistir, porque a persistência, acho que pelo menos do cerne do principal do grupo, não acaba. Não, os quatro que de certa forma começaram isto continuam lá. E vão estar sempre, porque acima de tudo nós gostamos de estar juntos. Sei lá, pessoas que se juntam para beber uma cerveja à esplanada, ou sei lá, para jogar Pictionary, nós gostamos de ir. Para um buraco escuro durante 3 horas com amplificadores altíssimos e tocar. Acima de tudo, gostamos de estar uns com os outros e enquanto sentirmos que assim é e que a música que sai também brota dessa espontaneidade da nossa amizade, que de facto é assim, porque cada um traz sempre um bocado de si para a música, nós vamos sempre continuar. De todas. A segunda questão, então, de todas as artes que já. Que estás envolvido, música, cinema, teatro, há alguma paixão, alguma que sobressai sobre a outra? Viver. Mas aí... Essa é a maior arte de todas, não. Sei que já entraste em filmes, mas, acho que foi Uma Aventura, salvo erro, já foi uma grande produção a nível nacional e já fizeste cinema. O cinema, há muita gente que prefere o cinema porque é um... O cinema é aquela magia do ecrã, aquela força, enquanto o teatro só tem força, e tem mais força, mas é uma coisa mais... Estás ali... Mais ao vivo, não é? Mais... On your face. Estás ali mesmo, se falhares, não há um fotógrafo ou alguém lá a contar e a repetir e... Sim. É um bocado de todas as artes. Eu posso dizer que... Qual é que te sentes mais à vontade ou aquela que nutres? Ou obrigado então... por me estarem a meter pressão 3 dias antes da estreia. Mas se calhar essa pressão às vezes... Não, é bom. É boa. Eu posso dizer que há coisas no cinema, enquanto ator, que eu não gosto. Não gosto, de facto. O cinema, os tempos de espera... temos aqui agora um grupo muito animado a passar atrás de nós. Boa noite, meus senhores e minhas senhoras. Eles não te ouvem aqui. A gente ouve, mas eles não te ouvem. Não devia ser ao contrário. Se calhar. Se calhar devia, mas isto é uma web rádio, não tem frequências. Acho que a rádio... Mas pronto, isso é outro assunto. Teria que ser o Velvet aí a responder à questão dos decibéis. Estamos a falar do cinema e em relação às outras aliás, artes. Aliás, exato. Eu tenho uma paixão muito grande pela música, pela dificuldade que reconheço e pela maestria que reconheço nos músicos. E porque, de facto, às vezes é preciso pegar um instrumento para perceber como é difícil ou quão grande é a arte das pessoas que dominam um instrumento. O cinema, há coisas que eu, como ator, não me agrada muito, que é principalmente o tempo de espera. Os tempos de espera para se filmar. E no teatro isso é o absoluto oposto, porque há apenas um tempo que é direto. Tem que ser rápido, não é? Tem que ser ali. Tem que ser mais rápido. Tem que sair. E no cinema é uma coisa mais fragmentada. E... Bruno, também te faço a mesma pergunta, embora não te conheça a nível profissional, não sei se fazes outras coisas, mas sei que gostas muito de poesia. Faço secretamente outras coisas, mas não. Acho que o que. Assim, eu compreendo mais ou menos aquilo que o Fino quer dizer em tudo, porque mesmo não tocando instrumento nenhum, aliás, há precisamente um motivo pelo qual eu não toco instrumento nenhum, é porque já peguei neles e sei que não os consigo tocar. Olha, já somos dois. Mas isso não quer dizer que não os possas tocar. Sim. Embora haja quem pense que sim. Há certas coisas no teatro que não me agradam especialmente, que são de facto pérolas da sua coroa, precisamente por serem dessa forma, tipo do reverso da moeda, mas como por exemplo essa efemeridade e esse in your face que estavas a falar, tipo de existir aquele espetáculo e acabou-se, isso às vezes não sei lá, custa-me um bocado, porque era aquilo que eu estava a dizer, eu fabulo com as coisas que já fiz em cima do palco, mas não as posso ter agora para mim, estás a perceber? E isso, por outro lado, dá-lhe um certo misticismo e uma certa, pois, que... Não sei se vou dizer mais neira ou não, mas acho que é assim, o cinema, por exemplo, tu vais ver, eu vejo a tua representação na tela hoje, e amanhã vou ver o mesmo filme, ou passado 2 meses, é exatamente a mesma coisa, enquanto se calhar no teatro, mesmo, eu não estou a falar de improvisação, estou a falar, pode haver coisas diferentes, ou melhores ou piores. Sim, mesmo de um dia para o outro. Mas o cinema ficou para sempre. Ficou registrado. Antes de falar na peça, então, vamos só ouvir um tema que, para quebrar aqui um bocado a conversa, vai ser um tema que tu escolhestes, Carlos Paredes, Variações de um Ré Menor. Acho que não é preciso dizer mais nada, pois não? Mestre, por falar em mestres. Variações em Ré Menor, de Carlos Paredes. Agora vou pedir a vossa ajuda. Sim. Eu sei que a banda chama-se Big Pá, está-me a dar uma branca. Lazy Lizard? Não, não. Uma banda de um... Ele chama-se Ben Keisler, exatamente. E descobriu o Carlos Paredes, Six Organs of Admittance. Estiveram há duas semanas no Porto a tocar, mais uma vez em Portugal. E ele, da primeira vez, ficou apaixonado. Levou um disco, ou dois, se calhar, para os Estados Unidos. Ele é americano. Não sei se conhecem a banda. Aconselho a ouvir Six Organs of Admittance. E ele hoje chegou ao patrão da Drag City e foi a discografia do Carlos Paredes, está a ser reeditada em vinil, 180 gramas, foi no ano passado e praticamente não está a ser reeditada a obra toda do Carlos Paredes nos Estados Unidos, por uma editora independente, mas que não deixa de ser a Drag City, se forem, brutal. Acho que é um... Vamos então agora então falar da peça que vai estrear no dia 16, no Estaleiro Teatral. Eu não sei, acho que é a primeira vez que vocês vão trabalhar com o Estaleiro, já trabalharam com o Estaleiro? O Bruno é a primeira vez, não é? Eu trabalhei no Estaleiro durante um ano, há uns anos atrás, exatamente algum tempo depois de me ter formado. Trabalhei exatamente um ano com uma peça para a infância, o Zoo de Cristal, do Tennessee Williams, e já não me recordo qual foi a outra. Entretanto saí e fui fazendo os shows. Depois foi quando saí, comecei a fazer trabalhos. Ligado ao Gretua? Sim. Não sei se ainda estás ou se já. Indiretamente, porque há amizades no Gretua que se mantêm e continuas a colaborar. Foi positivo, estás a trabalhar para uma companhia que é uma companhia independente, que pertence a uma universidade. E quanto a mim, o Gretu, acho que durante um período da década de 90 esteve assim um bocado apagado. Desapareceu um bocado. Sim. Mas eu lembro-me que nos anos 80, isto agora também tem a ver um bocado com a minha posição entre a universidade e a cidade de Aveiro, costas voltadas, e nos anos 80 a única que não estava com essas costas voltadas era exatamente o grupo de teatro da Universidade de Aveiro, o Gretua, que vinha para a rua, dizia às pessoas que estavam a acontecer coisas lá, e foi muito bom. Depois teve, se calhar as pessoas foram embora, não é? Sim, é uma característica do Gretua, é cíclico, não é? Isso tem efeitos às vezes positivos, outras vezes, mas houve ali uma década, um hiato ali na década, e agora nos últimos 10 anos reapareceu outra vez, com peças, continua. O Gretua tem tido bastante produção nos últimos anos, e estado de saúde, agora tiveram uma produção encenada pelo Fraga, que também felizmente, além de um excelente encenador, é um amigo nosso e uma pessoa com quem eu pessoalmente aprendo muito, porque acho, tenho em conta como um excelente encenador. E está. Agora teve o Enxame, que foi uma peça que teve sempre. Por acaso essa peça fui vê-la e gostei bastante. Casa esgotada. Interativa com o público. Sim, uma peça um bocado diferente. Pensada fora dos parâmetros normais de uma peça de teatro. Tiveram sempre casa cheia e pronto, e estão. Continuam vivos e de saúde. Aliás, o Gretua já tem mais de 34 anos, se não estou a enganar. E tirando esse período que de facto referes e que tens razão, que houve ali uma fase em que o Gretua se foi... Desapareceu um bocadinho. Foi desaparecendo aos poucos. Tirando esse curto período, tem estado muito ativo. Vamos então falar de Nijinsky, que é um... início do século XX, salvo erro, e bailarino ucraniano, não é? Não. Ele era russo, filho de pais polacos. Russo, mas nasceu na Ucrânia. Eu não sei, não tenho a certeza absoluta de onde é que ele nasceu, mas sei que ele é filho de pais polacos e viveu a infância dele na Rússia. E depois teve um percurso, passou por Estados Unidos, por o mundo inteiro, e acabou... Ele morreu novo, relativamente novo, 60 anos, talvez. Sim, para os parâmetros de hoje é bastante novo. Fala-me um pouco desta peça que agora... Bem, estou um bocado à geranha, não é? Tenho aqui o pergunta o que quiseres. Esta peça, surgiu-te esta peça... Porquê um bailarino? Porquê esta peça? Sim, para ensinar... Esta pergunta penso que deve ser mais dirigida ao Bruno, porque foi ele quem... Então, quem surgiu com microfone. A peça. Bruno. É assim, quem me sugeriu os cadernos de Nijinsky, que eu aliás já tinha mais ou menos pegado neles, que são os diários, os diários das últimas 6 semanas dele, antes dele partir para o manicômio a primeira vez, foi Jorge Pedro Ferreira. só que o Jorge Pedro Ferreira vai-me sempre passando a mim, não só a muitos livros, por isso é eventualmente que alguns percam no ruído. O Jorge é uma espécie de, pois, de biblioteca. Seja ele onde estiver agora lá longe. Pedes-lhe um tema e ele tem um livro, é impressionante. E esta história de eu voltar a fazer teatro já se vinha repetindo há algum tempo, há alguns meses, foi sendo adiada por outros compromissos e etc. Até que ele me apresentou isso e me perguntou: não achas que isto estava uma grande peça de teatro? E eu li o livro inteiro e disse-lhe: dava uma peça de teatro espetacular, mas ia durar 10 horas a peça, porque são 400 páginas de escrita compulsiva dele, basicamente. E a escrita dele é maravilhosa pela forma maravilhosa dele pensar, estás a perceber? Ele estava um bocado maluco já, de facto, na realidade. Isso é loucura, as a pound, não é? Isso é subjetivo, sim, se calhar os loucos. A lógica dele, causa e efeito dele, a gramatical, por exemplo, dá conta disso, porque ele diz, por exemplo, sei lá, deixa-me pegar numa frase, acho que pego sempre nesta, mas eu sabia que as prostitutas não tinham doenças porque eram vigiadas pela polícia. E faz um sentido genial, porque se são vigiadas pela polícia, claro que a polícia não vai deixar que elas ganhem doenças, não é? Mas por outro lado, era mais ou menos esta a forma de ele pensar. E à medida que eu fui lendo, eu primeiro apaixonei-me pela forma dele pensar e fui-me acabando por apaixonar pela vida dele, porque fui conhecendo a vida dele, que é a história de vida mais bonita que eu já conheci em toda a minha vida. Aliás, ainda hoje, segundo aqui a biografia dele, ainda hoje é considerado um deus por muitos bailarinos contemporâneos. É uma história muito bonita, a campa dele. Os bailarinos vão deixar morrer as pontas velhas usadas à campa dele. Quão bonito é um homem que vive debaixo de uma campa onde os bailarinos ainda hoje vão deixar as pontas morrer. Quão bonito é isso. Ele era à altura. Então, era uma estrela. Partindo deste princípio, daquilo que me contaste, foste tu que fizeste o convite. E depois partiu por outros motivos, porque, por exemplo, o grupo com quem eu fui crescendo no teatro, que também apanhei o fino, foi separando por um motivo ou por outro, pessoais, sociais, etc. Salvo esse grupo, é sempre também difícil trabalhar com outras pessoas, especialmente nestas áreas. Eu não gosto de dizer arte, nem gosto de falar em arte, porque, por exemplo, um carpinteiro faz uma cadeira e não diz: eu fiz esta cadeira em nome da carpintaria, estás a perceber? Por isso eu gosto de me abster um bocado de usar essa palavra, mas pronto. Nesta área é um bocado difícil sempre trabalhar com outras pessoas, porque há demasiados egos envolvidos e demasiadas vaidades envolvidas e demasiados fetiches pessoais envolvidos. Isso é um mal do teatro? De todas as áreas ligadas mais ou menos à arte. À arte. É muito difícil. Se calhar um pintor, há bocado, está um pintor ou um escultor, se calhar não sente essa pressão ou não tem esse problema. Mas trabalha pessoalmente consigo próprio, percebes? Por isso é um bocado mais fácil. E cresceu precisamente. Então, uma coisa que tu exigiste ao fim foi: eu só quero, só sou eu um ator. Não exigi, mas à partida pelo texto seria mais ou menos lógico que só poderia haver. Eu, apesar dele próprio ter várias, como é que eu direi isto, personagens pensantes na cabeça dele, porque ele às vezes escreve como se fosse a mulher, às vezes escreve como se fosse o doutor dele, às vezes escreve como dupla se fosse Deus. Bipolar, dupla... Mais do que isso, não sei. É mais complicado. É muita confusão. Sim, eu acho que ele acreditava realmente que encarnava esses espíritos. Aliás, ele encarnou demasiado o espírito na primeira coreografia dele, que foi o Fauno. Eu acho que, mesmo para quem não conhece Nijinsky, o Fauno é uma referência que quase toda a gente, de uma certa forma, há de ter na cabeça, alguns. Por acaso, sim, o nome não... Que é a figura que podem ver no nosso cartaz, no cartaz, brilhantemente executado pela Rosário Pinheiro, e que é a figura... Já fez um cartaz para o Cubo. Já? Já, por acaso. Eu gosto muito. Não está aqui. Foi quando a gente foi pôr som ao plano B. Nós, inclusive, já tínhamos uma ideia para um cartaz, mas Obrigado, Rosário, entretanto, surgiu com esta e de facto, achámos mesmo bonito. E representa o Fauno, que é das figuras que o Nijinsky criou mais icónicas, tanto é que ainda hoje é feito. Talvez as pessoas conheçam a versão que o Nureyev, que era também um outro bailarino russo, fez na década de 80, 90. Não sei, por isso. E lá está, tu, por exemplo, estás a dizer que não sabes nada. Eu, antes de nos embrenharmos neste universo, também é uma descoberta. É, e acho que também é, a arte também serve para isso, não é? Exatamente. Pela aprendizagem. Aprendemos todos uns com os outros. Eu sei coisas hoje sobre dança, sobre o Nijinsky, sobre... Eu aprendi que o balé é a coisa mais difícil do mundo que eu já vi na minha... assim, eu não consigo explicar o quão difícil é. Eu tentei, eu juro que tentei, fui a duas... isso é uma coisa, isto não é uma peça de bailado, eu não vou dançar. Nós nunca quisemos que fosse uma peça sobre... Porque eu nunca dancei na minha vida e de repente vou dançar... Acho que passei bailarino, estamos a falar de bailarinos a nível já profissional, tem-se que começar muito novo mesmo, em criança. As pessoas começam mais tarde e acabam por apanhar, mas... A companhia de dança da Aveiro é uma das mais antigas aqui em Aveiro, parece que é muito boa e vê-se lá muitas crianças... Tem que começar naquela idade, porque não é aos 40 anos, ou não é aos 30, se calhar aos 20. Eu acredito piamente e sinceramente que qualquer criança venha a ser arquiteto, paisagista, venha a ser astronauta, deve ou deveria passar por uma educação artística nos primeiros anos. Porque não se aprende só a tocar um instrumento. Agora parece que no meu tempo, quando se andava a estudar, tínhamos música só no ciclo, ou o inglês vinha muito mais tarde. Agora acho que a música já é obrigatória desde a primeira classe, ou desde o infantário. Música, teatro, pintura, dança, escultura. Isso é muito bom. Ponham os miúdos a mexer nas coisas, a experimentarem e afastem-nos. Já trabalhaste, agora uma pergunta mais. Uma pergunta para os dois. Já trabalharam com crianças para espetáculos de... Sim. De crianças, já. É um bocado, crianças, eu acho que é mais difícil, não? Não. Não? É mais fácil? É mais honesto. É porque elas são honestas. Das crianças, porque eles são um público muito mais honesto também. Ah, isso, e se não gostam, não se levantam no fim e batem palmas, nem nas próprias mãos, nas costas. Se não gostam, dizem sente-se automaticamente que eles não gostam, porque eles começam-se a desinteressar e começam a olhar para o lado e começam... Portanto, para agarrar uma criança... É preciso entrar no universo dela também e nesse aspecto é importante mais não honesto. Portanto, é uma peça representativa, acho eu. Não vai haver dança, mas estão a falar de um bailarino. Não sei quantas peças é que ele tem, mas ele deve ter algumas já bastante conhecidas dentro do meio, para quem segue. É assim, ele na Rússia, a partir da Escola Imperial de Balé de São Petersburgo, já era razoavelmente conhecido. O Diaghilev, entretanto, apaixonou-se por ele e levou-o para Paris. Era o diretor dos balés russos. E levou-o para Paris. Altura, na Rússia, estamos a falar de um período em que, se calhar, o grau de exigência era mesmo muito alto. Enorme. Estamos a falar de pressão, altura, até mesmo a pressão, não era a questão. Sim. A pressão que é psicológica. Sobre os representantes que acabam por ser representantes do país, não é? E ele, entretanto, teve uma série de bailados razoavelmente famosos a partir dos balés russos, e à medida que ele foi tornando mais famoso, a ascensão dele em Paris foi razoavelmente meteórica pela capacidade de bailarino que ele tinha. Até hoje é o único bailarino... Eu disse já, não sei, não percebo nada, atenção. Não sei. Isto é daquelas coisas que se dizem sobre ele, mas ele é uma espécie do Jordan. Mais ou menos isso. Inclusive é uma imagem dele, de um salto vertical e não em diagonal, como é no basquete, não é? Porque sim. Vai de uma corrida, um salto na vertical em que ele está a mais de um metro do chão, com as pernas esticadas. Isto demonstra a capacidade técnica dele, porque ele é, e isso é o que se diz, que ele até hoje é o único bailarino que executa uma tripla rotação no ar. E ele também era muito conhecido por isso, porque ele era, de certa forma, além de ser absolutamente gracioso, era um acrobata e um atleta exímio em tudo. E depois dessa ascensão dele, o Diaghilev, entretanto, afastou o Folkin da coreografia e encostou ele à coreografia também. Foi a partir daí que nasceu o Fauno. O Fauno foi recebido mais ou menos controversamente, porque ele no fim... Só para a gente... Desculpa, sim. É das primeiras, é das últimas, já da fase terminal dele? Não, acho que é da fase... É da fase de ascensão e queda, é precisamente o pico. É o pico. É o Fauno. É o auge dele. Foi precisamente aquilo que foi pior recebido, porque foi já a coreografia dele, e ele no fim tem uma cena onde teoricamente, ou não, visivelmente se masturba. E aquilo para Paris, 1900 e... Tanto na, na própria... Na, sim, em palco. Sim. Mas não de propósito. E, mas não foi só esse, isso que causou o escândalo, é que a dança não era como era a dança tradicional. Era fora, era um padrão ao lado. Era se calhar mimada, para a altura, mimada, para a época, também temos que nos situar. Sim, quebrou muitas convenções... Quebrou muitas convenções do balé. No início do século. E o Fauno é todo desenhado em... Século XX. Todo sim. Desenhado de perfil, como, as, como eram as pinturas antigas do, da, da Grécia Antiga, etc, etc, etc, etc. E tudo isso causou um... Sei lá, como é que eu ia explicar? Uma ofensa? Não. Pois, foi mais ou menos, talvez, um bocado. As pessoas sentiram-se um bocado fraudadas, a crítica também não ajudou muito. O Diaghilev também estava um bocado a cagar para a crítica, porque ia tendo apoios de dinheiro daqui e daquilo lá, e por isso a crítica para ele dizia-lhe pouco, desde que o Nijinsky, que era o... namorado apaixonado dele, estivesse contente, ele também estava contente. E depois, nessa fase precisa, o Nijinsky foi com os balé russos para a América do Sul, e o Diaghilev não foi porque eles iam de barco, e o Diaghilev tinha uma superstição qualquer que não podia andar de barco, não podia andar de água. Então o Diaghilev foi para... É ele irónico. Acreditava que ia morrer na água, sim, sim. E morreu mesmo. morreu o Diaghilev, sim. E nessa viagem... entra em cena a mulher do Nijinsky pela primeira vez. A Rómula. Que era uma filha de uma duquesa ou de uma condessa ou qualquer coisa assim. Aliás, eu acho que ela até era atriz. E segundo parece que foi depois do casamento que começaram a surgir os primeiros grandes problemas. Foi no casamento, foi o casamento porque o Diaghilev era o... Ah, sim. Isso já, sim, já isso se... foi, despoletou. Eles já lá estavam latentes, até porque o Nijinsky tem também geneticamente... O irmão dele morreu. O irmão dele também foi internado ainda muito mais novo. Pronto, que foi com não, 14 anos. Já percebi. Portanto, isso já estava a latejar dentro dele, só que toda esta reviravolta na vida dele com a fúria do Diaghilev, que o despediu. Mas... Diaghilev despediu basicamente porque ele casou-se com a Rómula. Ah, pronto, então foi pronto, uma questão de ciúmes. Passional, sim. Só que, pronto, e a partir daí ele entrou na espiral de insanidade. Agora, mesmo o trajeto da Rómula até chegar ao Nijinsky, toda a história do Nijinsky é um conto, é um filme. A Rómula era uma menina da alta aristocracia russa. Da paixão à loucura, exatamente. Sim, húngara. Que conseguiu entrar nos balés russos. Embora não fosse muito talentosa para a dança, mas deixaram-na ficar no acho que é que se chama o coro, não é errado dizer. Não sei, não faço a pronto, os grupos de bailarinas, ela acabou por conseguir chegar lá e daí conseguiu ir-se aproximando do Nijinsky. E nessa viagem para a América do Sul, ela seduziu e quando chegaram à América do Sul, a Buenos Aires, casaram-se. Portanto, o Nijinsky apaixonou-se perdidamente por ela. Bastante rápido, isso foi. Foi aquela história que nem sequer falavam a mesma língua. Por isso que nem sequer falavam a mesma língua. O Nijinsky era uma pessoa que vivia muito pelo sentimento vamos aqui, e não pensou duas vezes. Apaixonou-se por ela. Proponho-vos então agora aqui um breve intervalo, já agora, para nos apresentares Treboada, que é um... Treboada. Posso só falar um bocadinho do tema? Porque, com certeza, era isso que eu tinha a pedir mesmo. Pronto, o tema chama-se Treboada porque é o nome em que está... está inserido numa cena da peça. O tema é um tema original que foi escrito pelo... foi gravado pelo Hugo. Eu não digo escrito porque tenho a certeza que ele fez isso de improviso. Que é tenho certeza. Que foi feito pelo Hugo Correia, que é também um músico bastante conhecido. É bastante conhecido. Até daqui do próprio Cubo, foi a primeira entrevista que houve foi aqui com foi ele. com o Hugo. Pronto, o Hugo já está em Aveiro, embora seja um transmontano, já está em Aveiro há bastantes anos e conhece muitas pessoas aqui, conhece-me a mim. E já colaborámos em algumas coisas. No último espetáculo de Fado Morse eu tinha feito o cenário para os Fado Morse e o Hugo, já nessa altura andávamos a pensar no Nijinsky e ele logo já nessa altura se ofereceu para fazer a banda sonora da peça. Criou uma série de temas que alguns foram utilizados por inteiro, como é o caso desse. Outros eu acabei por jogar para criar a sonoplastia, cortar daqui, acrescentar dali. E pronto, o tema que vamos passar estamos, agora a estamos seguir... Estamos a falar em seco porque eu quero, fizeste questão para ouvirmos... Que o tema é muito curto, tem 1 minuto e 14. O tema acaba por ser o tema da peça, tal como num filme que existe sempre o tema do filme. A música agradou-me mesmo muito, gostei. E muito porque eu sei que ela fez de... de acordo com aquilo que sim, ele já tinha o texto em mão, já tinha o texto. Ele leu o texto, ele leu o texto, nós passámos do texto, ele leu o texto e pegou num piano e depois no violoncelo e fez o que vocês vão ouvir. Mas a peça tem duração sensivelmente uma hora e dez minutos. É musicada de princípio ao fim pelo... Não, tem uns excertos de Stravinsky e outro do Goldenthal, penso que é assim. E outro ainda que não está acreditado na ficha técnica. Nós também não quisemos fazer uma peça de época. E quisemos, tem alguns temas que remetem à época, e nomeadamente o Stravinsky, que era um compositor dos balés russos. Portanto, posso considerar... E depois vem para uma... Podemos considerar então esta peça uma adaptação contemporânea tempo que era... É uma peça contemporânea. Não sei se chamo barroco ou... Não é uma representação da época. Clássica. Não é uma peça que representa a época. Exato, exato. Não é da época. Não é da época. Não é uma peça da época. Vamos ficar então, o tema chama-se só Trovoada, não é? Sim, eu chamo. E foi o Correia que o fez. Sim. Vamos ouvir. Fico contente, não te assustes, fico contente também de poder partilhar que tu traíste-me. Eu tinha lembrado a minha capa da chuva, da segunda hora, da musica, eu, parte musical. Eu não trouxeste, chuva, agora sem eu não capa. Trouxeste, faltam 10 minutos e já não tens mais músicas. Não tenho mais músicas, tenho mais uma carregada. Estamos com a Ana Mar. A Ana Mar é uma artista que vem desde o... Começou em 86, portanto... Ana Mar, é uma senhora já com perto de 50 anos, sempre se dedicou à música pop rock com fado. E regressou passado praticamente 15 anos, talvez, que já não grava nada, e apresentou este tema e prometeu-me regressar em um disco de originais para o próximo ano. Vamos ver por este tema, Amar, de Ana Mar, não é pecado, parece que ela está no bom caminho e a voz, não, os anos não passam por ela. Mas não estamos aqui para falar de Ana Mar, estamos a falar aqui de uma peça que vai estrear no próximo dia 17, 16, sexta-feira, e vai estar quanto tempo em cena, quanto... Portanto, vai estar agora, estreia na sexta, depois... Vocês têm aqui só 5 dias, 6 dias? São 7 datas. Portanto, esta sexta e sábado, portanto, a estreia é sexta, depois sábado, e depois na semana seguinte, de terça a sábado. Sim. Até porque não faz sentido que haja, porque, por exemplo, numa cidade onde tu vais a uma peça de teatro e vês três pessoas lá enfiadas dentro de um auditório, que eu espero que não seja o caso desta, ou pelo menos tenho feito o meu trabalho na rua, distribuir flyers, etc., ou pelo menos tenho tentado, mas não faz sentido numa cidade como esta, que vai tão pouco a teatro, que haja uma... Temporadas, lá, depois temporadas de um mês ou coisas assim ridículas, não faz especialmente sentido. Não há público. Especialmente para quando eu vou ficar morto no fim de todos os espetáculos, porque eu faço um ensaio e fico morto. E não é propriamente físico, é uma coisa, não sei explicar. Eu prefiro não explicar porque não quero choramingar aqui ao microfone. Não, o esforço mental é bastante corrosivo, bastante destrói-nos. É preciso uma ginástica mental e sentimental absurda para fazer esta peça, porque Isso foi o maior desafio para o Bruno, porque nós fomos montando a peça por quadros, mas depois criarmos a interligação entre as cenas é que se começou a perceber, tipo, a fluidez dos sentimentos, e ele e Nijinsky é uma pessoa que tanto está muito sereno como a seguir explode, e mesmo pela própria natureza do texto, que é uma montagem. Portanto, o Bruno fez eu acho que ele fez um trabalho notável nesse aspecto, porque são 400 e tal páginas, e ele espremer aquilo para uma hora e 10. Não só conseguiu o espremer, não é, subtrair o que se calhar não interessava, mas conseguiu criar uma narrativa, uma certa narrativa, através dos textos dele, e que muitas vezes são frases que não ligam umas com as outras, porque estamos a falar de uma pessoa que escreveu durante 6 semanas 4 cadernos compulsivamente, ao ponto de ele próprio dizer: a minha mão dói-me, mas eu não vou parar porque Deus não quer que eu pare. E pronto, isso irão ver o porquê de eu ter dito isto. Agora, foi um trabalho, como nós estávamos a dizer há bocado, um monólogo é uma coisa que normalmente se faz. Eu nunca me atrevi a fazer um monólogo até agora, também não, tenho feito mais trabalho de encenador, não tanto de ator. Mas é uma coisa que normalmente se faz mais para a frente, numa carreira. E quando o Bruno me falou a primeira vez, eu não me assustei, porque eu não me assusto. Eu não fico receoso, porque eu não me assusto com. É um bocado como aos gauleses, só que o céu me cai em cima da cabeça. Mas de facto, eu sabia à partida que era um desafio, que nós tínhamos que estar à altura, não só pela pessoa que é, pela personagem que é, e por aquilo que ele fez na arte, e pela pessoa que é, mas porque de facto é um desafio muito grande para um ator estar uma hora e tal em palco, sem bengalas nenhumas, só entrega a ele, sem se poder socorrer de um colega que lhe dá uma deixa, e depois, para mim, como encenador, de criar numa hora, conseguir tornar perceptível a história do Nijinsky, e conseguir que as pessoas que não fazem ideia de quem é o Nijinsky vão ver a peça. Exato, como eu, pronto. Como tu, por exemplo, e como 99,9% das pessoas que vão ver a peça, a não ser que vão à Wikipédia 10 minutos antes, porque de facto não é uma personagem hoje em dia assim, a não ser no mundo do bailado, não é? De facto. Mas que, conseguir. Que se calhar aqui em Portugal é um mundo pequeno. Ou... Sim, existe. Não sei, porque por acaso é um assunto que eu não posso. Sim, mas muito porque no não caso, tenho no caso conhecimento específico para dele isso. Também é mais difícil, porque, por exemplo, é mais difícil para ele, o Nijinsky, especialmente o Nijinsky, ser tão conhecido como eram outros bailarinos, porque o Diaghilev não deixava que os balés russos fossem filmados. Embora já houvesse. E a história e a narrativa contemporânea de história e de mitos e etc. vive muito através daquilo que podes gravar e de mostrar. Da ausência de informação também. Ah, pronto, sim, isso é a mitificação já. A mitificação. Depois das coisas. Neste caso dele, todos os bailarinos com quem falo sabem que é Nijinsky, sabem a importância que ele teve, etc. Mas mais ninguém sabe quem foi Nijinsky, ou com salvo raras exceções, sabe quem foi Nijinsky. E eu próprio, eu não fazia a mínima ideia quem tinha sido Nijinsky. Ouvia por ter lido já Almada Negreira escrever no fim do K4 quadrado azul, na parte da escrita mais automática, Europa, Portugal, 1910, Nijinsky, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu não fazia a mínima ideia quem era Nijinsky. Exatamente. Era uma palavra que na altura era um código, mas a gente na altura, se calhar, olha, por acaso estás-me a chamar a uma peça que eu conheço relativamente bem e tocaste num pormenor que se calhar me passou ao lado, e a gente vai ao longo do tempo vai-se descobrindo isso, coisas que já lá estão desde o início e que nos passam ao lado. Sim, sim, sim, sim. No caso, uma pergunta que eu vos queria fazer, que vocês já responderam, mas... Estão à espera de muita gente, pouco público. Como é que está o teatro em Aveiro? Vamos centrar só aqui em Aveiro, porque vale a pena falar a nível nacional. Sim. Por aqui. Assim, os meus olhos veem o Seta faz peças, a Efémero tem produções, agora com estes cortes tem produções e algumas, muitas outras companhias. Tem havido muitas outras críticas também. Há críticas que não há patrocínios, não há doações, não há. Sim, mas aí também não há milagres, porque os patrocinadores estão. Mas também há muitas críticas que retorno, mas não é teatro, isso, também há muitas críticas que é ao contrário. Acho que as pessoas do teatro e até do cinema têm subsídios já é mais. Uhum. Porque não fazem. Onde é que está o meu? Mas lá está, o La Féria consegue fazer isso. O problema é esse. Pá, mas o La Féria faz um produto e vende-o. Portanto, exatamente. Retorno. Portanto, os patrocinadores estão interessados em investir no, na montra do La Féria. E o La Féria, ao contrário do tempo que muita gente estou pensa, aqui a discutir qualidades. Sim, sim, de... não, é só para dizer, porque às vezes as pessoas no geral, e eu próprio, não me isento disso. Mas, por exemplo, o La Féria é um caso curioso, porque o La Féria, muito pouca gente sabe isto, mas o La Féria, antes de ser o La Féria dos... de muita luz, muita alegria, muita cor, muita alegria, era um homem do teatro dito pelas pessoas do teatro sério, portanto, não por mim, mas pelas pessoas do teatro ditas sérias, pessoas do teatro, era uma pessoa séria no teatro, porque fazia teatro de intervenção, fazia teatro crítico e não sei o quê. Depois chegou um ponto que pensou, como pensou o José Cid, como pensaram tantos artistas em Portugal, porque é que eu ando a matar-me e a minha saúde, e eu conheço um amigo meu que adoeceu há pouco tempo porque passou 8 meses enfiado num estúdio para fazer um disco. Começam a pensar essas coisas. Quando chegas aos 40 anos e se calhar até já tens um filho, se calhar até já ou te casaste. Ou vou fazer aqui uma canção de amor para vender. Falaste no José Cid, mas atenção que o José Cid é uma pessoa que para já... pessoalmente admiro imenso o José Cid, e o Cid uma vez já disse: eu sei que faço a melhor música em Portugal, mas também sei que faço a pior. E isso, opá, temos que viver, temos que pagar contas. Como é que dizia o Cesarino? Olha, afinal o meu receio de... Palmas, mas no fim vou sozinho para casa. Pois é, isso. É um bocado isso. As pessoas às vezes cansam-se de... O meu receio da conversa ficar um bocado aquém foi suplantado. Estamos já quase na reta final do cubo. Mas uma não dá? Se calhar até dava. Mas, vamos acabar o cubo. Coisa para falar. Estamos com o Coelho Radioativo, mais um nome de Aveiro. Só uma questão final para vocês. Aliás, não é uma questão, é um apelo. O que é preciso fazer para levar as pessoas ao teatro? Dar o rabinho. Não, acho que é... Ou fazer o que elas querem ver, das duas, ou fazer aquilo que elas querem ver e dizer-lhes na rua: olha, tu queres ver isto porque isto é feito por esta senhora que entrou nos Morangos e por esta que entrou na Casa dos Segredos e por esta que fez não sei o quê, ou então o teatro tem uma condição. Eu agora ia falar do teatro a ver esse, mas vamos ficar por aqui. Vamos ficar mesmo por aqui. Nijinsky, o Bobo de Deus... Querias dizer mais alguma coisa? Não, era ele que deu o interview aí. Ia dizer? Não. 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24. Mas queres também se focarmos mais 5 minutos? Só porque estavas a falar que o que é preciso fazer. Assim, o que eu sinto que é preciso fazer, acima de tudo, é dar um espaço também para as pessoas trabalharem, que não há. Não há. Há um teatro aqui a 100 metros de nós que tem salas vazias e não faz sentido. E há muitas pessoas em Aveiro a trabalhar, e não falo só no teatro, posso citar exemplos concretos. Temos a Rita Mel a expor na Rússia e a ganhar prémios, temos o Nuno Barbosa a fazer filmes e a ganhar... Vai para Los Angeles, vai para Los Angeles, exatamente. Eu vi por acaso, tive conhecimento no meio dessa filmagem. No mundo inteiro existe bom teatro, existe excelentes músicos, existem bandas a tocar, e não percebo, juro que não percebo. E não quero pensar que é má fé. Eu quero acreditar que as pessoas andam distraídas e que ainda não perceberam o potencial artístico que há nesta cidade. Eu quero acreditar nisso, embora não acredite. Mas... Eu na música posso falar, porque ando aqui há 25 anos a ver precisamente isso. Pronto, e não faz sentido, porque as coisas... é que se não existissem os espaços, eu compreendia. Temos de certa forma, embora tenha pessoas como a Carolina que vão para Timor ensinar meninos... Em casas de tijolo, e o teatro acontece. Porque é que há um espaço com salas vazias quando há artistas para as preencher? É só a pergunta que eu deixo. Tens de pagar alguém para te abrir a porta. Eu faço a chave. Olha, eu abro a porta. Vou dar por terminado o cubo. Vamos ficar até uma granada. Há muita coisa para acho dizer. Acho que é assim que se diz merda para vocês, não é? Muita merda. Muita Podem dizer merda. Felicidade, eu não sou. Não sou... É o sinónimo para quem diz que eu sou mal educado. E vão ver a peça. No teatro, de boa sorte. E lá estaremos a ver a peça. E se calhar. Espero-vos ter aqui para uma outra peça, para outro, seja de teatro, de bailado, de pintura. Gostei muito de vos ter cá, aos dois. Não estava a contar com o Bruno, foi um prazer enorme para os dois. O Cubo regressa para a semana, 2 a 8 dias. Estamos de volta no horário habitual, entre as 22 e as 24, aqui na Rádio AS. Boa noite e mais uma vez, merda! Muita merda!